Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, meus amigos, muito boa noite. Hoje é dia 15 de março de 2018, são 8 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo aqui na rádio e também estamos ao vivo na live aqui do Facebook. A gente está fazendo a live junto com o programa desde o último, né? Estamos fazendo aí o programa ao vivo tanto na rádio quanto na live para vocês verem um pouquinho como é que a gente faz o programa aí. É divertido, o pessoal tem interagido bastante, é legal. Então vamos começar o programa de hoje com um nativo de Nova Jersey. Esse compositor e guitarrista, ele já vendeu mais de 140 milhões de álbuns na carreira. E ele é muito conhecido pelas suas letras poéticas, falando da classe trabalhadora, de sentimentos políticos e pela sua voz singular e shows que muitas vezes passam de 4 horas de duração. Ele já tocou aqui pra gente e vai tocar mais uma vez The Boss, Bruce Springsteen com Human Touch. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Till the end of a world without pity. Do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Yeah. Rock Zone, your online radio station. É isso aí, esse foi The Boss, Human Touch. E esse som vem do álbum de 92 do mesmo nome. Então tivemos aí Bruce Springsteen, grande som. Sempre é bom ouvir Bruce Springsteen, né? E aí estamos com várias pessoas aí na live. Temos o Michel lá, direto da Inglaterra. Valeu, Michelzão. Temos o Birigui também, sempre aí com a gente, da Austrália. Dirceu tá com a gente também lá, direto de Foz do Iguaçu. Flavinho também. Esse programa é internacional, gente. É isso aí. É isso aí. Somzão sempre. Então agora, em homenagem ao Michel, a gente vai com uma banda inglesa, formada em 78, em Middlesbrough. Os seus primeiros trabalhos foram comparados ao blues rock do Deep Purple, mas com o passar do tempo, o seu som foi mais para um lado comercial. Com a mudança da década, veio um sucesso ainda maior e lançaram uma sequência de álbuns que alcançou o top 10 da Inglaterra. Eles se separaram em 90, tiveram mais duas reunions em 94 e 97 e oficialmente retornaram em 2002. E até hoje eles continuam excursionando pelo mundo, tiveram aí faz 2 anos, se eu não me engano, fui no show, foi excelente. Então a gente vai ouvir com Whitesnake, Still of the Night. In the shadow of night, I see the Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Whitesnake, o grande Whitesnake, David Coverdale, com Still of the Night, aqui na Neo Rock Zone. Essa vem do álbum de 87, chamado Whitesnake, e a gente curtiu então Whitesnake com Still of the Night. Legal. Agora a gente vai, deixa eu dar mais um alô aqui pro pessoal. Não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas temos o Alex Tarala, que está ouvindo a gente da Noruega. Ele é romeno, amigo meu de longa data, está ouvindo a gente da Noruega. Reinaldo Seleghini está ouvindo a gente. O Adalberto Sanches está ouvindo a gente também. E acho que ele está lá na Bahia, se não me engano. Então, estamos em todo lugar aí. Valeu, pessoal. Valeu por ouvir. E agora, em homenagem ao Birigui, a gente vai com a maior banda de rock da Austrália. Ela é formada em Sydney em 73 e está nativa até hoje. Um bom número de mudanças no line-up não comprometeu a qualidade da banda, exceto a última delas. Brian Scott deixou os vocais por problemas na audição e Axl Rose assumiu o final da turnê Rock or Bust em 2016. E por enquanto ele continua sendo vocalista. Eu, na minha humilde opinião, acho que perdeu um pouco, mas continua sendo o grande AC/DC e a gente vai ouvir Who Made Who. Da Austrália, em homenagem ao meu amigo Birigui e também a Priscila Simberg, que no último programa pediu pra gente a AC/DC. Então tá aí, cumprimos mais um pedido. Valeu, valeu. E eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. Então, no Twitter a gente é o @neorock_z. E no Facebook é onde vocês estão assistindo, algumas pessoas estão assistindo, facebook.com/neorockzone. Entrem lá, deixem seu pedido de música, sua reclamação, seu elogio, qualquer coisa que queira falar com a gente. Entrem lá nas nossas redes sociais e deixem uma mensagem para nós. Valeu? É isso aí. Então agora a gente vai ouvir, e deixa eu só dar um negocinho aqui para a gente não ter problemas, porque eu não mudei a música aqui, senão a gente não consegue ouvir, certo? É isso aí. Então agora a gente vai ouvir uma banda americana de Charlotte, na Carolina do Norte, formada em 89. Eles alcançaram sucesso no começo dos anos 90 com os singles Reach for the Sky, Don't Treat Me Bad, All She Wrote. No American Music Awards de 92, eles ganharam o prêmio de melhor nova banda de heavy metal e hard rock. E eles tinham como concorrentes nada mais nada menos que Nirvana e Alice in Chains. Então a gente vai curtir hoje agora, e eu vou oferecer essa para a Camila, meu amor. Essa é para você. Então a gente vai ouvir Firehouse com I Live My Life For You. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I Zone, your online radio station. Aí uma balada fantástica de Firehouse com I Live My Life For You, voltando aos anos 80 aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 26 minutos e agora a gente vai ouvir um músico canadense nascido em 45. Ele é compositor, produtor, diretor de cinema e, obviamente, um excelente guitarrista. Ele se mudou para Los Angeles nos anos 60, onde formou a banda Buffalo Springfield e, mais tarde, Crosby, Stills & Nash, em 69. Seu trabalho se caracteriza pelas letras com sons, seus dramas pessoais, a famosa guitarra distorcida e sua voz tenor. A música de hoje vem do álbum Rust Never Sleeps, de 79. A gente vai ouvir então Neil Young com My My Hey Hey. Música fantástica de Neil Young com My My Hey Hey. Essa gaita no final é extremamente especial. Grande som, grande som. Agora a gente vai com um fato diferente aqui na Neo Rock Zone. A gente vai tocar uma banda nova, uma banda recente, formada em 2012, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A gente, obviamente, que a gente toca os mais antigos, que é um classic rock que a gente curte mais, mas essa merece ser tocada. Os irmãos Kiska, Josh, Sam e Jake, se juntaram a Kyle Rock para fazer um som altamente influenciado por Led Zeppelin. Em 2013, o Rock deixou a banda e Danny Wagner entrou para a formação que é a atual, ele é baterista. São dois álbuns na curta carreira e a música de hoje vem do primeiro. Então a gente vai ouvir, prestem bem atenção nessa banda, a gente vai ouvir Greta Van Fleet com Black Smoke Rising. Grande banda, nova, mas é uma grande banda. A voz do Jake é muito, não, acho que é o Josh que canta, é muito parecida com a do Robert Plant. E um grande som, bastante influenciados pelo Led Zeppelin, mas um grande som. É isso. E agora a gente vai com mais um pedido feito semana passada. É uma banda de Londres formada em 77. O primeiro single dos caras do primeiro álbum alcançou top 10 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eles lançaram inúmeros singles nos anos 80 e seu álbum de maior sucesso de 85 vendeu mais de 30 milhões de cópias e foi o primeiro título em CD a vender mais de 1 milhão de cópias. Eles vão entrar pro Hall da Fama do Rock no mês que vem e a música de hoje vem exatamente desse álbum de 85, Brothers in Arms, mas a versão que a gente vai ouvir é ao vivo do álbum On the Night. Esse foi um pedido da Juliana Carpinelli, nossa parceira do site Big Rock and Roll. A gente vai curtir então Dire Straits com Your Latest Trick ao vivo. Thank you. Neo Rock Zone, your online radio station. Esse é um hino ao romantismo dos anos 80, Dire Straits com Your Latest Trick. E eu queria convidar vocês também para acessar o site do nosso parceiro, que é o Big Rock and Roll. Só um minutinho que está dando um eco aqui, a gente tem que cortar esse eco, só um minuto. Aí. E o site Big Rock and Roll, ele fala tudo sobre rock. Ele tem uma rádio ao vivo, que é a rádio Big Rock and Roll, fica no ar 24 horas por dia. Tem também notícias sobre rock, tem promoções, tem resenhas de shows, então acessem lá, é www.bigrockandroll.com e saibam tudo o que está acontecendo no mundo do rock. Legal? Não deixem de acessar, que vale a pena. E agora a gente vai com uma banda formada em 75 em Hertfordshire, na Inglaterra. Em 73 o Ritchie Blackmore estava no Deep Purple e trouxe Coverdale e Glenn Hughes para os lugares de Ian Gillan e Roger Glover. Mas os novos membros estavam relutantes em aceitar alguns novos estilos musicais que o Blackmore queria trazer. Então ele se juntou à banda Elf, que era do Ronnie James Dio, para gravar algumas músicas. Então o resultado foi tão bom que um álbum inteiro foi gravado e surgiu uma nova banda. Essa música vem do segundo álbum de estúdio, que é chamado Rising, mas é da versão deluxe de 2011 que a gente vai rolar o som do Rainbow, chamado Starstruck. Vamos lá. Every day to my heart. Zone, your online radio station. Richie Blackmore, Ronnie James Dio e Rainbow com Starstruck. Muito bom esse som, grande som. E agora a gente vai com mais uma banda inglesa na programação de hoje. Essa foi formada em Blackpool em 67. Eles estiveram na ativa até 2012 e voltaram ano passado para comemorar os 50 anos do álbum This Was, o primeiro da carreira. Eles estão em turnê mundial nesse momento e devem gravar um álbum novo ainda esse ano. Então a gente vai curtir com Jethro Tull, Steel Monkey. Jethro Tull com Steel Monkey aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 52 minutos. A gente tem mais duas para tocar para vocês na noite de hoje. E essa próxima é uma banda formada em Amsterdã em 69. Eles já passaram por inúmeros lineups. E deixa eu colocar a música aqui para vocês, senão vocês não conseguem ouvir, né? Pera aí que a gente tá com muita coisa aqui. Fica complicado. Então. A formação atual conta com Thijs van Leer nos vocais, teclados e flautas, Pierre van den Linden na bateria, Menno Gutis na guitarra e Udo Panikit no baixo. São 13 álbuns na carreira até hoje e a música de hoje vem do álbum de 72 chamado Focus 3. A gente vai então com Sylvia, Focus. We'll be right back. Esse foi Focus, uma banda holandesa tocando pra gente Silvia. É uma música instrumental, como vocês puderam perceber, mas é um grande som. A gente vai tocar uma outra deles no outro dia, chamada Ocus Pocus, que é muito boa também, bem diferente dessa. Legal. Antes de tocar a última aqui, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aí a nossa live. Tivemos presença da Alemanha, tivemos presença da Austrália, tivemos presença da Inglaterra, tivemos presença da Bahia. Não quero esquecer ninguém, é difícil, mas queria agradecer a todo mundo aí que curtiu com a gente na live e também na rádio. Eu particularmente preferiria na rádio, porque a música tocando é muito melhor, mas é isso aí. Então a gente vai para a última. Às vezes eles são chamados de America's Greatest Rock and Roll Band, às vezes de The Bad Boys from Boston. São 48 anos na estrada, 15 álbuns, com mais de 150 milhões de cópias vendidas. A gente encerra a noite de hoje, então, com Aerosmith, com Angel. Yeah. Para terminar o programa de hoje, esse foi Aerosmith com Angel, do álbum Big Ones. Legal, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí que ouviu o nosso programa na rádio, que assistiu a nossa live. Foi muito legal mais uma vez fazer o programa aí ao vivo. Eu queria agradecer a todos e por uma próxima vez a gente vai estar ao vivo novamente. Legal, valeu, muito obrigado e até o próximo programa. Boa noite. Neo Rock Zone, your online radio station.